está livre o 098. Oi? Ou 1868, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, autorizar o sinal ILS, repasse estabilizado. Ok, 2.000 pés, 096, o voo 1868. Salvador, muito boa noite, portanto, 3 9 0 para 1 9 0 tem informação brava. 3 9 7 8 acessando identificação, autorizada a chegada Mário, desce para o nível 060. 060 na Mário, está no 063. Seja 9 7 8 reduza para 2509. 2509, tem 3 9 7 8. Parando uma vista, o Lima Quilo Bravo. Atango Lima Quilo Bravo, chame a torre em 1895. 1495, Quilo Bravo. 1459, está pronto para o táxi, com 61 a bordo, 320 de autonomia, Fernando Salvador. Autorizado final da 97, aguardando a autorização de pouso. Boa noite. Azul 4107, baixando para o centro. O 4107, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a mar, desce para o nível 070. 070 na mar. Na 6212, acione identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 080. Salvador, uma boa noite, Azul 4959, aproximando do ponto de espera da 10. Gente, Azul 4959, autorizado ingresso e decolagem, vento 170 graus com meia dúzia nós. Gente, livre ingresso e decolagem da 10, Azul 4959. Padango Lima Quilo Bravo, cheque o trem, pouso autorizado pista 17, 160 graus com meia dúzia nós. Tô bravo. Tá confirmado, travado aqui no gráfico. Ok, confirmando a parte 5? Vai pro hangar da Baitessa. Ok, gente. Com 098, desça para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 autorizado no 096, voo 098. 31978, desço para 4 mil pés, ajuste no 016. 4 mil, 016. 1972. Com 1098, reduza para 2509. 250, reduzindo com 098. Rádio 4959, decolou 52, chama o controle no 20-80, bom voo. 20-80, obrigado, Sinita, boa noite. Lima Quilo Bravo, solo 52, libera a direita, estacionar a frequência livre, vai ter, boa noite. 959. 4959, boa noite, contato radar, contato nível 140, direto coral. 140 Coral, o azul do 4959. Vai com o azul, 0098, para 2000 pés, azul estima 096, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Até 2000, autorizado ILS, voo 1098. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 090. Azul 4107, desça para o nível 050. 050, passo 0. 06212, desça para o nível 060. 060, 2012. 3600, desça para o nível 070. Controle, boa noite, 68. 868, prossiga. Pode fazer um 360 aqui pela direita, se ajustar ao perfil, tá um pouco alto. Não vai ser possível, tem uma aeronave 8 milhas da sua retaguarda, cruzando 3000 e descida no para o procedimento LS. Ok, tem a possibilidade também de uma vetoração, se for o caso. Só seguindo aqui o voo no 868, qualquer coisa eles continuam no perfil, tá? O voo no 868. 868, chama a torre, caso arremetida, retorna a frequência do controle no 208. Ok, a torre de... confirma a frequência da torre. 11895. 295. Torre Salvador, boa noite, 68. 31978, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Aparece estabilizado aqui, 31978. O voo Chanel pode iniciar, 6225, 6224. Sim, 6224. Para o táxi, voo no 134, 163 a bordo, 2 horas e 30, Salvador, Ternado. Direita, via Índia, ponto de espera 118, decimal 95, 10, 96. 10, 96, direita, Índia, ponto de espera 18, decimal 95, 1134. Está descontinuando no perfil da remetida, o gol. 21-868, suba para 2000 pés, agora transferência ao controle. Ok, está mantendo o perfil, gol 868. Ao controle, 868. Correio, eu vou no 134, quanto espera da 10, quanto para a decolagem? 134, sente, ali mantém no 0. Ingresso ali, mantém 10, vou no 134. O Gol 968 autorizado, chamou o controle, 120, desse 980. Ok. Controle, Gol no 868, descontinuou no perfil da arremetida. 868, mantenha reta, guarde a atração, suba até 2 mil pés. Ok, até 2 mil pés, tá, pode ser 3 mil? Autorizado, 3 mil. 3 mil pés, Gol no 868, aguardando vetoração. Gol no 098, chame a torre em 1895. 3895, já. Gol no 868, curva à esquerda, proa 0, 1 no 0, limite a radial 0 no 0 de Salvador. Ok, curva da esquerda 0, 1 no 0. Azul 4107, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. 4 no 07, 2000, autorizado, procedimento. 6212, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil pés, 1017, 62 no 10. 0 gol, 1134. Torre, muito boa noite, o gol 1098, passou Índia Serra, Baixada e Salvador. Gente, gol no 098, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. No propósito 4107? 03. Obrigado. 1098, checa o trem, pois autorizado, 160 grau, 059. Teve pouso, cabeceira, 10, gol, 1098. O 1868, curva à esquerda, proa 280, limite radial 330, Salvador. Ok, esquerda 280, pode voar o 367 e interceptar meios próprios? Negativo, só número 5 agora na aproximação. Ah, tá ok, então tá voando no na proa 280, vou no 868, confirme o limite. Radial 330 do VOR de Salvador. 330. Direita, via ainda, ponto de espera, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 na meia. 295, obrigado. Senativo, autoriza nos pro de Puca. Obrigado. Você, o TA 3178, estabilizou, pessoal. 178, chame a torre em 1 no 8, 95. Boa. 3600, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 na meia. 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, é o TA 3178, passa Índia Serra, baixou e chegou. Gente, estão 3178, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 78. Gol no 098, seu solo foi ao 01, libera a direita, chama o solo, 1211. Tem o perfil 1134. Permitiu, mas eu tenho o perfil 270 autorizado, vou 1134. 3600, para o sequenciamento foi direto Duna, reautorizado 3 mil pés, o ajuste no 0 no meio. Quando Duna, para 3 mil pés, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, esperado. Gol, 109. Recepção final 4107. 4107, chame a torre em 1895. 1895, boa noite. 1868, curva à esquerda pro A270, limite a magnética 1110 de Simbra. Ok. 270, o gol 1868. Torre Salvador, boa noite, 4107 das 1, interceptando a longa da pista 10. Piso 4107, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 4107. Controle, o Gol 1868 é o próximo após a aeronave que está sobrevoando o Serra Victor 366? Negativo, tem mais duas aeronaves na sua frente, 868. Pause, Mizel. Gente, né, 224, já fugiu para assustar. Obrigado. 210, autorizado, MS. Salve Salvador, muito boa noite, Santa 3178, ele propicia. Santa 3178, táxi autorizado via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, Santa 3178. Zero, limite ao localizador. 240, gente, boa noite, 68. Estabilizado, 6212. 6212, chame a torre em 1895. 1895, 6212. Torre Salvador, muito boa noite, Oxalhar 6212, 2 milhas do estado. Gente, o cinema 6212, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. O 868 para o localizador, esquerda para o A150, reporta estabilizado. Esquerda 150, está livre o procedimento no 868. 68 autorizado até 2 mil pés. Livre 2 mil pés, boa noite, 68. Firme. Bora. Mario, um abraço. Abraço. Bono 134, sendo centro Recife, na frequência 125, decimal 45. Recife 25, decimal 45, gol 1134. Bruno 07, sala 06, libera a direita no 219. 219, boa. Vamos Salvador, boa noite, azul 4107, livrou na 5. 0, vento no 50 graus, 059. Zero, repouso no 0, chanar 62, 62. ataques autorizados via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Quando lá fica atento ao sinalizador, 4 Romeu é informado aqui em posição. Alfa Kilo, atento ao sinalizador, pode confirmar a posição? 4 Romeu. 4 Romeu. São 3600, continua a aproximação, aguarda a pista livre. É 212, sala 08, direito no 211. Direita 121, ônibus. Estabilizado o localizador, boa noite, 68. 868, chame a torre em 1895. 295. É 212 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. 0-0-0-0-0. Salvador, bom noite, 68. Gol no 868, continua a aproximação, repórter passando externo com trem baixo travado. Thank you. Xanamia 224, faz o tráfego na curta, autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, Xanamia 224, faz o tráfego na final. Azul 4959, está agora 53 milhas do oeste de Salvador, sobre esse radar encerrado. Chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Azul 4959. Agora 55 milhas sudoeste de Salvador, seja o radar encerrado, chame Léo, 201. Sala 010, libera a direita, chama o Sala 1211. 211, 3600. 868, passando externo, baixou 8 agora. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ok. Salvador 3600, flitou na 5. Acho que o 629, decolagem autorizada. Como é que está na final? 6200. 3600 via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 3600. Salvador Grau, muito boa noite. Airport Bill 020 Heavy on position 11. Lisboa, requesting level 370, ready in 10, frequency 50 clear. Okay, send by, it's clear, airport ground 020. Standing by, airport ground 020. Vento no 50 graus, 0619, livre pouso. Livre pouso, 0618. 10412, controle 128. 128, obrigado. Para o nível 190, direto com ele. 190, direto. Confirma a posição? Direto com ele. Direto, foi pagada a saída Puca Caju pra gente. Foi pagada erroneamente, só que acertou a Puca? Sim, se a senhora quiser, estamos usando direto conge da presente, atenção nível 190. C224 está na sua escuta. Tô no ano livrado à direita. 06224. Conge 906224. Paulo Salvador, Buenas, é o gol no 868, livrou na sua escuta. Boa noite, 968, táxi via Alfa Juliette, porta 1. Alfa Juliette, 01. 0820, ready for copy? Echo, Airport Hill 020, ready to copy. Salvador Tio Lima, Papava Patango, clear, flat level 370, via Upper Blue 10, until Natal, after flight conforme a flat plane route. Take off runway 10, left turn, Puka departure, Z-pass transition. 120.8 Salvador departure frequency, and squawk 5056. Clear to Lisboa, Lima, Papa, Costa Tech, flight level 370, Upper Zulu 10 to Natal, then flight plan route. Expect runway 10 with left turn, focus, depart transition, frequency 120.8 after departure, squawking 5056, airport shell 020. Pushback Rux, report ready for pushback and startup. Will go, airport shell 020. Salvador, boa noite, eu sou na linha 258, cliente da Bravo, transfere e desce ao 150. Na 6258 acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 10 no meio. Identificou, desce da área ao 050, 0, comente 16, solicita da presente Rory TAP. Oi TAP, 6258. TAP, 6258. Turismo Salvador, o Chiné 6284, foi no ideal de descida. Chiné 6224, serviço radar encerrado, está agora a 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível 190, chame Aracaju na 20 decimal 3. Aracaju agora 203 no Chiné 6224. Zero, on position 1-1, ready to push and start. Clear, report for taxi. Clear for push and start, we'll report ready to taxi, approach girl, 0-0. Salvador, boa noite, azul 27 na 3, gente da Brava, transfere na 3. Azul 6908, acione identificação, chega da Mário autorizado, desça para o nível 060, altímetro no 096. Desocupou o controle? Azul 6908, mexe todo o controle? Agora, 908, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível 060, QNH 1 na 096. 060 na Mário. Azul 27 na 3, na escuta de controle. Prossiga, senhorita. Acione identificação. Identificou, 2, 7 na 3. Azul 2703, serviço radar, está agora a 50 milhas para a posição Bonfe. Vou para a posição Bonfe para interceptar a chegada Bonfe, altímetro na 06. Quando no ideal de descida, deixa para 4.000 pés. Quando Bonfe, quanto ideal, 4.016, 2703, azul. M258, após o SAP, desça para 2000, QNH1 na 096, autorizado a final do procedimento LSX Rate, estando na 0, chama estabilizado. Gente, após o SAP, 2000, estabilizado, M258. Azul 6908, desça para o nível 050. 050, 6908. Taking on the Portugal 020, ready to taxi. From the taxi, via April 1, Indian Alpha, hold points of runway 10, contact tower frequency 18.95, Q1816. Canadian 016, clear to taxi, holding points runway 10 via apron, India and Alpha. And Portugal, and contact 118.95, Portugal 020. Azul 2713 vai iniciar a esquerda para o 040. Tower, muito boa noite, é Portugal 020F, approaching holding point 1-1. Portugal 020, clear line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear, fall line up and take off runway 10, é Portugal 020. Zona 08 após o TAP, desça para 3 mil pés. Altímetro no 0 no meio. Após o TAP, 3 mil pés. pra Natal, aguarde instante cópia. Prepare e sair da PUCA. Preparou PUCA, aguardando. Portugal, 020 Roman. Estamos entrando em LS, da 1 no fim, da 1 no 0, Oceaner 6258. Oceaner 6258 completa sinal, chame a torre no 895. 6295, chamará 6258, grato, boa noite. Azul 6908, desça para 2010, QNH 1096, autorizada sinal do procedimento LS X-Ray Pistona 0, chame estabilizado. Cliente 2016, na nova rede. Controle Azul 2713. Pistão no zero, baixou e travou. Panema 258, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. Teve pouso, 6258. Portugal 020, Airborne 37, contacte Salvador Departe 120, 18. Manda 0, 18, Portugal 020, boa noite. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 098, Salvador Natal, 370, nível autorizado, via peso 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar. 1208, controle, 5064, transponder. Autorizado, 370, para Natal, via peso 10. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída PUCA. Controle 208, troca 50, na posição 02, fica bravo. Correto, chama para o SBEC acionamento. Air Portugal 020, climb restricted until flight level 350. Climb restricted level 350, Air Portugal 020. Salvador, Air Portugal 020, request. Go ahead. Any chance to proceed direct to Zipar? Battle coordination. Sending by, Air Portugal 020, obrigado. Né, 6258, no solo 240, direita, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, atendendo a sinalizadores. Direita, Alfa, Kilo para o pátio 3, posição 62, pátio 3, atendendo a sinalizadores. Azul 2703, após pelo, desça para 2000 pés, autorizado a sinal de LS X-Ray Pistona 0, chame estabilizado. Após pelo 2000, autorizado a sinal do X-Ray 10, chamará estabilizado 2703 da Azul. Sinal visual do 6908. 6908, completa a sinal do procedimento, chame a torre no 895. Obrigado, senhor. Azul 2713, reduz a velocidade para 1880 nós, vai seguir tráfego na companhia agora em Duna com 1960 nós e graus em redução, um eco 190. Vamos reduzir para 170, senhorita, pode ser? Prata. Nada. É Portugal 020, climb restricted until flight level 330 and fly direct to Zipar position. Direct Zipar and stop climb level 330, é Portugal 020. Então, 3152, boa noite, oceano identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, altímetro no 06. 050, me respeite. Confirmar está livre de pouso para o 6908? O 6908, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Sim, livre pouso, azul 6908. O 170, prossiga. Coordenação Campina Grande. Sente a guarda de cópia. Para Campina Grande, prepare e saia da PUCA. Ok. Seca acionamento ao gol no 098, com 2. A livre do 2, chame pro táxi. Certo. O 6908 no solo às 45, libere a direita, chame no solo em 121 decimal 1. Direita 121, obrigado, boa noite, 6905. 7-3. Chame a torre 1895, 2793. 1895, confia. 1895. 18, obrigado. É Portugal 020, climb until flight level 330. Call Recife 12545, enable 126.85. Climb level 330, contact Recife on 12545, secondary 126.85, airport skill 020, boa noite. 130 graus, 7 nós. Ciente, 2703. Aracaju, Aracaju, boa noite. 968 Aracaju, aguarde, número 2 cópia. Prepare a saída Puca. Boa, número 2. Voo 1170 Campina Grande, pronto? Pronto. Salvador Campina Grande, 370 nível autorizado via UPS 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída PUC.